salve, salve, DJ Samuel. Pateta código 43, mano Flair, se liga só, mano. Não é a distância que afasta as pessoas, é o deixa pra lá, é o tanto faz. Se liga, rapaz! No rasante de Land Rover, Fox Flash no closer. Tá em Ganger, é game over. Nossa gangue, né, Guns N' Roses. A mente blindada já foi lapidada, conectada pelo rap. A invasão chegou via Bluetooth, pelo satélite, pela internet. Minha mente flutua na lua, mas mantenho meus pés no chão. Eu acredito na força divina e sei o poder que tem uma oração. Nós é bom, mas não é bombom. Nós não aceita patifaria. Humildade não é fraqueza, joia não é bijuteria. O mundo gira que nem giraia, vários irmãos vai se sucumbir. Coloca esses pingos no i, porque senão a casa vai cair. Confesso que sou complexo, o inimigo tá no reflexo. Às vezes meio sem nexo, me sentindo perplexo. Ante uma muda pra que o mundo mude, o perdão é uma virtude. Robin Hood que não se ilude, é rude essa atitude. Arrogância e ganância é o que te torna infeliz. Filial não vai ser matriz, nós segue firme nessa diretriz. Quem julga é juiz, nem toda história tem um final feliz. As palavras sagradas da Bíblia não foi escrita com giz. Tem que agir na pureza, a essência é essencial. Eu controlo o meu lado bom, reconheço o meu lado mal. Atravessando a fronteira, é fuga pela marginal. Na mandinga da capoeira, isso é fundamental. Tem que agir na pureza, a essência é essencial. Eu controlo o meu lado bom, reconheço o meu lado mal. Atravessando a fronteira, é fuga pela marginal. Na mandinga da capoeira, isso é fundamental. Até os campana de ok-tok, tá estourado no TikTok. Tá colecionando uns tokens, mas até de pop é o toque. Paraná é o bot, né, pop, atleta que cai no T-Dop. Cê não vê uma bala perdida que acerta o Robocop. Mas se a guerra é para quem erra, no pagode a valsa da rock. Pinto Mike, rei Michelangelo, desguei a tinta é o corote. Onde o crime pega pegando, cagando no mato de coque. Às vezes não é perda, é livramento, perdoar é pra mente forte. Com o tempo você percebe que pessoas querem ter sorte. Alguns engana só pela capa, ilude o pobre, tá com malote. Gladiador não é o que mendiga, a ganância te faz um lock. Mano, aprenda com quem te ama, não com quem finge, na hora H foge. Eu estudo o hip hop, desde quando era molecote. Nós era tudo envolvido, hoje tem nome do sul ao norte. Da leste até oeste, Califórnia até Bangkok. Falem mal só quando fazerem a metade do nosso corre. As palavras julgam, mas mano, as atitudes prove da croque. Mano, nosso silêncio é a resposta para os calote. E os ignorantes que fala, fala, cê vê que nada resolve. Nós que cola na humildade, é na transparência que nós se envolve. Uns parceiros vem com a Bíblia, outros de PT e revolve. Nada disso então te faz ser mais ou menos, nós é São Jorge. Liberdade, salve pros dog, caravana que ladra e morte. Código 43, envolvido mesmo que cê goste ou não goste. Tem que agir na pureza, a essência é essencial. Eu controlo o meu lado bom, reconheço o meu lado mal. Atravessando a fronteira, é fuga pela marginal. Na mandinga da capoeira, isso é fundamental. Tem que agir na pureza, a essência é essencial. Eu controlo o meu lado bom, reconheço o meu lado mal. Atravessando a fronteira,